quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo. Emissão esta animada por o mesmo António Fortes até às 10 horas. Tenham uma ótima saúde à escuta deste meu programa. Bom dia a todos e bom domingo. Temos, portanto, três partes nesta minha emissão. A primeira parte é o folclore, depois conjuntos típicos e terminamos com o fado. Mais uma vez, bom dia a todos e muito obrigado pela vossa fidelidade a todas as emissões à minha, para começar, e a todas as aqui passadas nos estudos da Rádio Arco-Íris. Bom dia a todos. E para telefonar à vossa rádio, o número de telefone é o seguinte: 02-38-43-48-00. Mais uma vez, bom domingo e boa saúde para todos desse lado. Ora, muito bem, são, portanto, 8 horas e 10 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, emissão Cantar do Galo, eu mesmo, António Fortes, até às 10 horas. Vamos, então, começar com a primeira parte, que é o folclore. Vai ser já um tema muito antigo, é para você escutar, Mariazinha. Mariazinha, muito bem. Foi, portanto, o Rancho Folclórico de Abravães que nos interpretou este lindo tema, Mariazinha, um tema muitíssimo antigo. Bom, seguimos com mais música. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Desta vez vai ser o Grupo Folclórico São Martinho da Gandra. Vai ver, ó Senhora do Alívio, que dá por trás da capela, pica e repica na vaca amarela. Ai, boi a labrar, ai, ai, boi a labrar. Appelle le 02 38 43 48 00. Ora, continuamos com a Serrinha. Yeah. appelle le 02 38 43 48 00. Allora, continuiamo con una canna verde interpretata por Ricardo Ferreira. Ora, muito bem, foi portanto o Ronge Focor de Faf que nos interpretou este lindo tema, Margarida Moleira. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Ora, agora é Tiago Silva que nos vai buscar uma desgarrada das mulheres. Vamos cantar desgarrada, vamos cantar na desgarrada, as mulheres da nossa vida. As mulheres da nossa vida, sem elas não somos nada, é uma estrada sem saída. Andava a vida perdida, um homem triste e sozinho. Começa tudo a aquecer. Já estou com calor. Se conquistares uma mulher, se conquistares uma mulher, não abuses à primeira. Não abuses à primeira, se não fica sem comer, pois talvez ela não queira. Chupas no dedo. É uma simples brincadeira. E sem as querer ofender, e sem as querer ofender, tendo uma mulher além, eu penso logo em comer. Ai, não sou louca. O que tu estás a dizer, o que tu estás a dizer, é verdade e tens razão. É só amor, é tudo amor e paixão, é tudo amor e paixão, o que elas querem ouvir. O que elas querem ouvir, se lhes cantares uma canção, é meio caminho a seguir. É como o código está. Oh, Tiago, vais conseguir, Tiago, vais conseguir. Ter as mulheres que quiseres, mas tu não deves mentir só por pensar em comer. Já tive algumas mulheres, já tive algumas mulheres, umas boas, outras piores. Umas boas, outras piores, valem bem mais o saberes. Por vez o sabor. Desculpem lá, meus senhores, desculpem lá, meus senhores, nós somos uns tagarelas. Nós somos uns tagarelas. As mulheres são as melhores, nós não vivemos sem elas. As mulheres são as melhores, nós não vivemos sem elas. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Bye. adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Ora, e continuamos com outro tema, Doba Dobadoira. Vamos escutar então a Dobadoira. Thank you. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Allez, continuamos com o Pirulito. Vamos escutar então o Pirulito. Foi, portanto, o tema Pirulito, interpretado por o Rancho Folclórico de Versailles. Então, a chanteuse, ela é um problema. Foi para falar que a boa de aguardente, faz-se que a garganta sabe, pá. Bom, vai ser mais uma chula para terminar esta primeira parte, desta manhã, depois vimos então os conjuntos tipos. E

Ora, muito bem, assim começa a segunda parte do meu programa, com Carlos Sotelo, com o tema A Gaita da Mariazinha. Qualquer ocasião pode subir a temperatura e é bom ter sempre à mão uma roupa mais segura. A camisa basta desabotoar para poder relaxar e aguentar com a dor. têm feitios estranhos e há camisas normais. Eu comecei a usar e nunca mais vou variar, pois assim estou contente. Posso até estar falido, mas ando prevenido com camisa suplente. Oh, malta, comprei camisa, porque a camisa fica-vos bem. Desgraçado, de quem precisa e na hora não a tem. Oh, malta, comprei camisa, porque a camisa fica-vos bem. Desgraçado, de quem precisa e na hora não a tem. Oh, malta, comprei camisa, porque a camisa fica-vos bem. Desgraçado, de quem precisa e na hora não a tem. Oh, malta, comprei camisa, porque a camisa fica-vos bem. Desgraçado, de quem precisa e na hora não a tem. Ora, muito bem, foi portanto o Tiago Maroto, ou malta, comprei camisa. Muito bem, foi portanto o Pôr do Sol, conjunto típico Pôr do Sol, que nos interpretou. Este tema foi uma gravação feita em 2010, é verdade, portanto, já vai há um tempinho. Continuamos com mais música. Agora vai ser o tema Madalena. Foi santa e bela, Cana verde, verde, cana de granada. Eu hei de granar as mãos, só que já cana pisar. Carinha verde, verde, cana de encanar. Eu hei de encanar as moças, só se bacana cruzar. Herdada do meu pai, caninha verde, esse tempo já lá vai. A cana que eu tenho aqui foi herdada do meu pai. Todas, todas e tenho cana direita. Caninha verde, quem tem cuidado aproveita. Encanei as moças todas e tenho cana direita. Cana verde, temos cá na freguesia. Caninha verde, da minha mãe me dizia. Oh, que linda cana verde, temos cá na freguesia. A cana que eu tenho aqui é para a comissão de festas. Caninha verde, mas que caninha é essa? A cana que eu tenho aqui ofereci a comissão de festas. Arc-en-ciel Orléans. abaixo. Mais abaixo não há frio. Ela disse mais abaixo. Mais abaixo não há frio. Ora com frio, ora sem frio. Vai eu na minha casa. A seguir dá rosas brancas e dá outras. encarnadas e dá rosas amarelas que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Até te encontrar na dança de roda, dá-me a tua mão como nos manda a moda. Bate o pé no chão, não dou permissão que avances sem mim, mas a moda manda e trocamos por fim. Quanto tempo espera o meu coração para que venha a festa de São João e voltes à terra feita promessa, onde o tempo é livre e nunca se apressa. Até te encontrar na dança de roda, dá-me a tua mão como nos manda a moda. Bate o pé no chão, não dou permissão que avances sem mim, mas a moda manda e trocamos por fim. Como agora a guerra pela nação, mas só por ti luta o meu coração. Minha pátria amada é o teu abraço, minha casa alegre é o teu regalo. grafia e que ao ser a mais analfabeta descobre a essência da poesia. Continuamos com Tony Carreira com o tema O Meu Fado. Do Tony Carreira está a vestir. Esconda no beijo. casa tua, vida não. Aromas duros e de lama, dormi com eles na cama, tive a mesma condição. Mas a tua vida não. Mas a tua vida não pode ver quem te defenda, quem compra o teu chão sagrado. Mas a tua vida não. Quanto quis de ti saber, por merecer que tu voltasses para casar. Pedi meu bem, pedi a Deus, pedi meu bem a Deus por ti, pelo nosso amor. Fiz por merecer que